Joga a mãozinha pra cima, meu carinho, joga a mão. Loucos, loucos, loucos. E a polícia querendo prender meu som.